mandaram. Cestinho de caixa me mandaram perguntar se eu queria me casar. Eu mandei dizer pra ele que eu queria, mas não já, que eu queria ir pra Bahia preparar meu enxoval. D'água, pintadinho de ABC, de aqui de acolá, eu me lembro de você. Olê, olê, olê, olá, olê, olê, olê, olá. Yeah.